Por que Song Jin-woo não envelhece mais? Solo Leveling. Por que Song Jin-woo não envelhece mais depois de tudo o que aconteceu no anime de Solo Leveling? Essa pergunta deixa muita gente curiosa porque no começo da história ele era um jovem normal de 20 anos que envelhecia igual a qualquer pessoa. Cabelo crescia, unhas precisavam de corte, pele mostrava cansaço depois de noite sem dormir. Mas depois que ele se tornou o Rei das Sombras, algo mudou silenciosamente dentro dele. O tempo parou de marcar o corpo dele como marca o nosso. Rugas não aparecem nos cantos dos olhos mesmo depois de batalhas exaustivas. Cabelos brancos não surgem mesmo com o peso de responsabilidades cósmicas enormes. A pele continua jovem, firme, como se os anos simplesmente não existissem mais para ele. E isso não é magia barata nem truque de roteiro. É consequência direta de ter absorvido o poder de um monarca, ser cósmico que existe fora do fluxo normal do tempo. Quando Song Jin-woo derrotou o monarca das sombras original e se tornou o novo governante de todas as sombras, ele não só ganhou poder de combate, ganhou também uma nova natureza existencial que o colocou numa categoria diferente de todos os humanos vivos. Ele não é mais mortal no sentido tradicional. Não vai morrer de velhice, não vai ficar fraco com a idade, não vai precisar de bengala quando tiver 80 anos. Seu corpo agora opera com regras diferentes, regras cósmicas que não incluem o envelhecimento como parte do ciclo natural. Mas será que isso é uma bênção ou uma maldição escondida? Muita gente acha que viver para sempre é o sonho de todo mundo, mas ninguém pensa nas consequências de ver todos que você ama envelhecerem e morrerem enquanto você permanece igual ao primeiro dia. Vamos pensar devagar sobre como o envelhecimento funciona nos seres humanos normais. Nosso corpo é feito de células que nascem, crescem, se dividem e depois morrem para dar lugar a células novas. Esse ciclo acontece milhões de vezes por dia dentro de nós sem a gente perceber. Mas com o tempo, as células vão perdendo a capacidade de se regenerar direito. O DNA acumula erros. As proteínas não funcionam tão bem. As mitocôndrias perdem eficiência. E isso tudo junto cria o que a gente chama de envelhecimento. Rugas aparecem, músculos perdem força, ossos ficam frágeis, memória falha. É um processo natural, inevitável, que acontece com todos os humanos sem exceção. Até os caçadores mais fortes do mundo, Shaiin, Gogan, Jinvosuk, todos eles envelhecem devagar, mas envelhecem. Cabelos brancos vão aparecer, rugas vão marcar o rosto, força vai diminuir com os anos. Porque mesmo com poderes especiais, eles ainda são humanos com corpos humanos sujeitos às mesmas leis biológicas que todos nós. Mas Song Jin-woo não é mais assim. Quando ele absorveu o Monarca das Sombras, algo fundamental mudou na estrutura do próprio ser dele. As células do corpo dele não seguem mais o ciclo normal de nascimento e morte. Elas se regeneram instantaneamente, mantendo sempre o estado ideal de juventude e saúde. O DNA dele não acumula erros porque as sombras ao redor dele constantemente limpam qualquer dano molecular antes que ele se torne permanente. As mitocôndrias dele funcionam com energia cósmica infinita, não com energia química limitada como a nossa. E o resultado é um corpo que simplesmente não envelhece mais, não importa quantos anos passem. Se daqui a 100 anos alguém encontrar Song Jin-woo, ele vai ter exatamente a mesma aparência de hoje, jovem, forte, com os mesmos traços do rosto, sem uma única ruga a mais. E isso não é escolha dele, não é desejo consciente. É consequência automática de ter se tornado um ser cósmico, governante de um domínio fundamental do universo. Mas aqui vem a parte mais assustadora que quase ninguém entende direito. Não envelhecer não significa ser imortal no sentido de não poder morrer. Song Jin-woo ainda pode ser morto em combate, ainda pode ser destruído por uma força superior, ainda pode escolher deixar de existir se quiser. O que mudou não foi a imortalidade absoluta, mas a imortalidade relativa ao tempo. Ele não vai morrer de causas naturais, não vai definhar com a idade, não vai perder funções corporais por envelhecimento. Mas pode morrer por ferimentos graves, por destruição total do corpo, por escolha própria. E essa diferença é crucial para entender a situação dele. Muita gente confunde não envelhecer com invencibilidade, mas são coisas completamente diferentes. Um ser que não envelhece ainda pode ser fraco, ainda pode ser derrotado, ainda pode sofrer. Só não sofre o desgaste lento e inevitável do tempo passando. E Song Jin-woo provou isso na prática quando enfrentou o monarca da destruição. Ele foi ferido gravemente, sangrou muito, quase morreu várias vezes durante a batalha. O fato de não envelhecer não o protegeu dos golpes do inimigo. Só significou que depois da batalha, quando as feridas sararam, ele voltou exatamente ao estado jovem e saudável de antes, sem sequela nenhuma de envelhecimento precoce causada pelo trauma. Enquanto um humano normal que sobrevivesse a ferimentos tão graves ficaria marcado para sempre com cicatrizes visíveis e talvez até envelhecimento acelerado devido ao estresse extremo, Song Jin-woo simplesmente se recuperou completamente como se nada tivesse acontecido. E essa capacidade de regeneração total sem deixar marcas do tempo é o verdadeiro presente, ou fardo, de não envelhecer. Quando Song Jin-woo voltou para casa depois de se tornar Rei das Sombras, a mãe dele notou algo estranho, mas não soube explicar direito o que era. Ela disse que o filho parecia diferente, mais calmo, mais presente, como se tivesse parado de correr contra o tempo. E ela estava certa sem saber. Song Jin-woo realmente parou de correr contra o tempo porque o tempo parou de correr contra ele. Enquanto todos nós vivemos com a pressão invisível do relógio biológico contando regressivamente, ele agora vive num estado onde esse relógio simplesmente não existe mais. Não tem pressa para casar, não tem pressa para ter filhos, não tem pressa para construir carreira antes dos 40. Ele pode esperar séculos se quiser sem medo de perder a juventude ou a saúde. Isso muda completamente a forma como ele toma decisões importantes da vida. Enquanto outros caçadores fortes como Sha Ain ainda pensam em aposentadoria, em criar família, em deixar um legado antes de ficarem velhos demais, Song Jin-woo não tem esse tipo de pressão. Ele pode proteger a humanidade por 1000 anos se quiser, depois descansar por outros 1000, depois voltar a proteger de novo. Não existe prazo de validade para a missão dele. E essa liberdade do tempo é ao mesmo tempo libertadora e solitária. Libertadora porque ele pode fazer escolhas sem pressão do relógio biológico. Solitária porque todos ao redor dele ainda estão presos nesse relógio, incluindo a própria mãe e o irmão mais novo que um dia vão envelhecer e morrer. Enquanto ele permanece igual. Mas o que realmente acontece com o corpo dele para não envelhecer? A resposta está na conexão constante com o Reino das Sombras. Enquanto humanos normais dependem só do próprio corpo para se manter vivos, Song Jin-woo tem milhões de sombras espalhadas por dimensões diferentes funcionando como uma rede de suporte biológico constante. Cada sombra absorve energia cósmica das dimensões onde habita e canaliza essa energia de volta para o corpo do mestre, mantendo todas as células dele num estado de renovação perpétua. É como se ele tivesse milhões de pequenos médicos invisíveis trabalhando 24 horas por dia dentro do próprio corpo, reparando qualquer dano antes que ele se torne permanente. Radiação solar que normalmente danificaria a pele é neutralizada instantaneamente. Toxinas do ambiente são filtradas antes de atingir os órgãos. Estresse oxidativo que causa envelhecimento é eliminado antes de afetar as mitocôndrias. E até mesmo desgaste normal do uso diário, músculos cansados, ossos sob pressão, articulações desgastadas, tudo isso é reparado automaticamente durante o sono ou até mesmo enquanto ele está acordado fazendo coisas normais. Não há momento específico de regeneração porque a regeneração é constante, contínua, sem interrupção. E por isso o corpo dele nunca acumula o dano progressivo que causa o envelhecimento em humanos normais. Cada célula dele vive num estado de juventude ideal porque é constantemente renovada antes que tenha chance de envelhecer. E essa renovação não é mágica, é física cósmica, uma lei natural que governa seres que transcendem a mortalidade humana comum. Agora pensa numa coisa que quase ninguém reparou nas cenas familiares do anime. Quando Song Jin-woo está sentado na sala de casa tomando café com a mãe dele, a diferença sutil já é visível nos olhos dele. Enquanto os olhos da mãe mostram um cansaço acumulado de anos cuidando de um filho doente, trabalhando duro para sustentar a família, envelhecendo naturalmente com cada preocupação marcando pequenas linhas no rosto, os olhos de Song Jin-woo permanecem limpos, jovens, sem marcas de tempo. Não é que ele não sinta emoções, não é que ele não sofra, não é que ele não carregue o peso das batalhas que travou. Ele sente tudo isso profundamente, talvez até mais que qualquer humano normal. Mas o sofrimento dele não deixa marcas físicas no corpo porque o corpo dele não funciona mais como o corpo humano comum. As lágrimas que ele derramou na masmorra dupla quando achou que ia morrer sozinho não criaram rugas de tristeza no rosto dele. As noites sem dormir cuidando da mãe doente quando era criança não deixaram olheiras permanentes. As feridas de batalha cicatrizaram sem deixar cicatrizes visíveis. Tudo porque o sistema de regeneração dele agora opera num nível que transcende a biologia humana normal. E isso cria uma ironia triste. Quanto mais ele sofre emocionalmente, mais ele demonstra humanidade. Mas fisicamente ele parece cada vez menos humano porque o corpo dele não mostra mais os sinais visíveis do sofrimento que todos nós carregamos no rosto. E talvez por isso ele mantenha expressões faciais tão controladas, tão calmas, mesmo em momentos de grande emoção. Porque ele sabe que o rosto dele não vai envelhecer com o peso das experiências. Então ele precisa demonstrar emoção de outras formas, através dos olhos, através da voz, através das pequenas ações que só quem presta atenção consegue notar. Mas aqui vem a pergunta que realmente importa e que quase ninguém faz. Será que Song Jin-woo escolheu não envelhecer ou isso aconteceu sem ele pedir? Muita gente assume que ele queria isso desde o início, que sempre sonhou em ser eterno, mas a verdade é mais complicada. No começo da história, tudo que ele queria era ficar forte o suficiente para proteger a mãe e pagar o remédio dela. Não queria poder cósmico, não queria imortalidade, não queria transcender a humanidade. Queria só ser um bom filho e irmão capaz de cuidar da família sem depender de ninguém. As missões secretas nas ruínas do Templo das Sombras apareceram sem ele pedir. A absorção do Monarca das Sombras aconteceu como consequência de uma batalha necessária, não como desejo consciente de se tornar imortal. E quando ele finalmente percebeu que não envelhecia mais, já era tarde demais para voltar atrás. Não havia botão de desligar, não havia contrato para rasgar, não havia jeito de devolver o poder e voltar a ser humano normal de novo. Ele estava preso na nova condição, não por escolha, mas por necessidade cósmica. O universo precisava de um Rei das Sombras depois que o original foi derrotado, e Song Jinwoo foi o único ser digno de ocupar esse posto. E ocupar o posto veio com todas as consequências, incluindo a parada do envelhecimento. Então ele não escolheu ser eterno. Teve que aceitar a eternidade como preço do poder necessário para proteger quem ele ama. E essa diferença entre escolha e aceitação muda completamente como a gente enxerga a situação dele. Não é um homem que ganhou o prêmio máximo da vida. É um homem que assumiu um fardo pesado demais porque não havia outra opção para salvar o mundo. Vamos olhar para trás e comparar com outros seres que não envelhecem no universo de Solo Leveling. Os monarcas originais criados pelo Ser Absoluto também não envelhecem, mas por razões diferentes. Eles não envelhecem porque são manifestações de conceitos cósmicos, não seres biológicos. O Monarca da Destruição não envelhece porque ele é a própria destruição personificada, não um corpo que pode definhar. O Monarca da Recuperação não envelhece porque ele é a própria cura em forma de ser, não um organismo sujeito a doenças. Mas Song Jinwoo é diferente. Ele começou como humano biológico de verdade, com células, DNA, sistema nervoso, tudo funcionando como qualquer pessoa. E depois de absorver o poder do Monarca das Sombras, ele não deixou de ser humano. Ele se tornou algo novo, uma fusão única de humanidade e divindade cósmica que nunca existiu antes no universo. E essa fusão é o que permite que ele mantenha a aparência jovem sem perder a essência humana, enquanto os monarcas originais perderam completamente a humanidade com o tempo, se tornando frios, indiferentes, distantes. Song Jinwoo manteve o coração humano mesmo com poder cósmico. E talvez por isso o corpo dele não envelheça de um jeito assustador ou sobrenatural, mas de um jeito suave, natural, como se a juventude fosse só uma extensão da própria determinação dele de continuar protegendo os outros. Não é imortalidade fria de estátua. É vitalidade quente de alguém que escolhe viver plenamente a cada dia mesmo sabendo que os dias nunca vão acabar. Mas tem uma consequência emocional pesada que pouca gente considera sobre não envelhecer. Song Jinwoo vai ver todos que ele ama envelhecerem e morrerem enquanto ele permanece igual. A mãe dele um dia vai ficar idosa, frágil, vai precisar de cuidados constantes e depois vai partir, deixando ele sozinho com a memória dela. O irmão mais novo vai crescer, casar, ter filhos, envelhecer e morrer enquanto Song Jinwoo continua com a mesma aparência de irmão mais velho jovem que sempre teve. Os amigos da Guilda Fraca, Shaiin, Gougan, todos eles vão seguir o ciclo natural da vida enquanto ele fica parado no tempo observando tudo como um espectador eterno. E isso não é tristeza passageira. É solidão cósmica, uma forma de sofrimento que nenhum humano normal jamais experimentou porque nenhum humano normal vive tempo suficiente para ver gerações inteiras nascerem, crescerem e morrerem diante dos próprios olhos. Song Jinwoo vai ver a Coreia mudar completamente, cidades serem construídas, depois destruídas por guerras, novas civilizações surgirem e caírem enquanto ele permanece o mesmo. Vai ver o mundo esquecer os heróis atuais, criar novos heróis, esquecê-los também, tudo em ciclos repetidos que ele vai testemunhar infinitamente. E a pergunta que ninguém responde é: como um coração humano consegue suportar esse peso? Como não enlouquecer vendo tudo que você ama desaparecer repetidamente enquanto você continua existindo sem fim? Talvez a resposta esteja na própria natureza do poder das sombras. Talvez as sombras não só protejam o corpo dele do envelhecimento, mas também protejam a mente dele da loucura da eternidade, amortecendo devagar as memórias muito dolorosas, permitindo que ele siga em frente sem esquecer completamente, mas também sem ser esmagado pela dor acumulada de milênios. Porque sem essa proteção mental, nenhum ser humano conseguiria sobreviver à solidão de não envelhecer. Agora pensa numa coisa que quase ninguém percebeu sobre o tempo e o envelhecimento. O tempo não é igual em todas as partes do universo. Nas dimensões dos monarcas, o tempo flui diferente do tempo na Terra. Numa dimensão, um dia pode valer 100 anos na Terra. Noutra dimensão, 100 anos podem valer um dia. E Song Jinwoo agora existe simultaneamente em múltiplas dimensões através das sombras que comanda. Parte da consciência dele está sempre no reino das sombras, onde o tempo praticamente não existe. E essa conexão constante com dimensões atemporais pode ser o que realmente impede o envelhecimento dele. Não é só o poder cósmico em si, mas a própria localização existencial dele que mudou. Ele não está mais completamente preso na dimensão terrestre onde o tempo flui linearmente do passado para o futuro. Ele existe numa espécie de estado intermediário entre dimensões onde o tempo perde o poder de marcar o corpo dele, como um peixe que vive na fronteira entre água doce e água salgada, adaptando-o. Corpo para sobreviver em ambos os ambientes, Song Jin adaptou a própria existência para viver entre o tempo humano e a temporalidade cósmica. E nesse estado intermediário, o envelhecimento simplesmente não acontece porque não há fluxo temporal consistente o suficiente para causar o desgaste progressivo que define o envelhecimento. É física cósmica pura, não magia, não desejo, não escolha. É consequência automática de existir em múltiplas realidades ao mesmo tempo com diferentes leis de tempo. Veja agora alguns comentários sobre esse assunto. Olha o que o povo está comentando agora sobre isso. Lucas comentou: eu notei que nos episódios finais o rosto do Jin Vo não mudou nada mesmo depois de batalhas exaustivas enquanto outros caçadores ficaram marcados. Carlos comentou: meu tio que é médico disse que envelhecimento vem do dano celular acumulado e as sombras do Jin Vo devem reparar isso constantemente. Fernanda comentou: li o manha e vi que a mãe dele comentou que ele parece parado no tempo como se os anos não passassem para ele. Rodrigo comentou: assisti 3 vezes e sempre reparo que ele não tem nenhuma ruga mesmo depois de noite sem dormir cuidando da família. Amanda comentou: meu primo que estuda física disse que seres que existem em múltiplas dimensões não seguem o tempo linear como a gente. Gabriel comentou: acho triste pensar que ele vai ver todos que ama envelhecerem e morrerem enquanto ele fica jovem para sempre. Juliana comentou: notei que os olhos dele mantêm a mesma expressão jovem mesmo quando ele fala de coisas tristes que viveu. Rafael comentou: li que monarcas originais não envelhecem porque são conceitos, mas o Jin Vo é diferente, ele manteve a humanidade mesmo sem envelhecer. Tatiana comentou: acho que as sombras funcionam como um sistema de reparo constante mantendo cada célula dele sempre jovem. Pedro comentou: meu avô sempre diz que quem para de envelhecer carrega a solidão do tempo nas costas mesmo sorrindo por fora. Será que a gente entende errado a ideia de envelhecer desde o começo? Talvez envelhecer não seja só sobre rugas e cabelos brancos. Talvez seja sobre acumular experiências, transformá-las em sabedoria e depois compartilhar essa sabedoria antes de partir. E se Song Jin ainda envelhece de um jeito diferente, não fisicamente, mas emocionalmente? Cada batalha, cada perda, cada vitória muda algo dentro dele mesmo que o rosto não mostre. A sabedoria dele cresce mesmo que o corpo não mude. A compaixão dele se aprofunda mesmo sem rugas de expressão no rosto. A paciência dele aumenta mesmo sem marcas do tempo visíveis. E talvez isso seja o verdadeiro envelhecimento que importa, não o biológico, mas o espiritual. O corpo pode permanecer jovem, mas a alma continua amadurecendo a cada dia que passa. E Song Jin provou isso quando escolheu continuar protegendo a humanidade mesmo depois de derrotar todas as ameaças conhecidas. Não porque é obrigado, mas porque amadureceu o suficiente para entender que poder verdadeiro existe para servir, não para dominar. E essa maturidade da alma não depende de rugas no rosto nem de cabelos brancos. Depende só das escolhas que a gente faz todos os dias mesmo quando ninguém está olhando. E nesse sentido, Song Jin envelhece sim todos os dias, só que de um jeito que só quem presta atenção consegue. Ver nos pequenos gestos, na forma como ele trata os fracos, na calma nos olhos quando enfrenta perigo. O tempo não parou para ele, só mudou de formato, deixando de marcar o corpo para marcar a alma de um jeito mais profundo e duradouro. O momento mais revelador sobre a verdadeira natureza do não envelhecimento dele aconteceu numa cena pequena, quase despercebida no final do anime. Depois de derrotar o Ser Absoluto, Song Jin sentou num banco de praça observando crianças brincando. Uma menininha correu até ele sem medo e perguntou se ele era um príncipe porque parecia saído de um conto de fadas. Tão jovem, tão calmo, tão diferente dos adultos normais. E Song Jin sorriu, respondeu que não era príncipe, mas que gostava de proteger pessoas como ela. E naquele sorriso breve, algo ficou claro para quem soube enxergar. Ele não é imortal por escolha nem por acidente. É imortal por responsabilidade. O universo confiou a ele o domínio das sombras e com isso veio a obrigação de manter o equilíbrio cósmico por tempo indeterminado. E enquanto esse equilíbrio precisar dele, ele não vai envelhecer, não vai definhar, não vai partir. Não porque quer viver para sempre, mas porque entende que algumas tarefas são maiores que uma única vida humana. E aceitar essa responsabilidade com humildade, sem buscar glória, sem reclamar do fardo, é o que realmente define o caráter dele. Muitos seres poderosos teriam se corrompido com a promessa da eternidade, mas Song Jin viu a eternidade não como prêmio, mas como dever, e essa perspectiva transforma completamente o significado de não envelhecer. Não é bênção nem maldição. É ferramenta necessária para cumprir uma missão que transcende gerações, enquanto houver inocentes precisando de proteção, enquanto houver equilíbrio cósmico a ser mantido, enquanto houver esperança a ser preservada, Ele vai continuar ali, jovem, forte, presente, como um farol constante na tempestade do tempo que passa para todos menos para ele. Ei, já pensou se amanhã você descobrisse que o verdadeiro peso de não envelhecer não está em viver para sempre, mas em assistir todos que você ama seguirem o ciclo natural da vida enquanto você fica parado observando sem poder acompanhar? Aqui eu posto conteúdos novos todos os dias, sempre às 8 horas da manhã, ao meio-dia e às 7 horas da noite. Volte sempre todos os dias para ver conteúdo novo aqui. Entre no grupo do Telegram e fique por dentro de mais conteúdo como esse e me siga também no X, antigo Twitter.